maldade no sorriso. E acreditava que o mundo fosse um paraíso. Seu amor me ensinou que a vida é muito diferente. Foi loucura acreditar num rostinho inocente. Eu era um cara nada mais que um menino. Que te amava sem saber que o destino te levava pra bem longe de mim, com todos meus segredos, sem dizer que a saudade era assim, com tantos pesadelos. Hoje tem em meus olhos só a dor do teu amor. Já não tenho ilusão, não confio em mais ninguém que se aproxima do meu coração. Se alguém me tocar, vai ser um prazer. Nada de amor, nem um pouco de amar. O que vou me lembrar de você? Eu sei que passou, ficou para trás. Se alguém já te amou, esse cara não existe mais. Hoje tem mais ninguém que se aproxima do meu coração. Se alguém me tocar, vai ser um prazer. Nada de amor, nem um pouco de amar. E vou me lembrar de você. Eu sei que passou, ficou para trás. Se alguém já te amou, te amava não.